saber, vou dizer o nome dela. Sou favela, sou favela. Querem saber, vou dizer o nome dela. Sou favela. Querem saber, vou dizer o nome dela. Sou favela, sou favela. Querem saber, vou dizer o nome dela. Sou favela. Eu sou de um lugar, chamado favela. Das ruas de terra, becos e vielas. Gente sofrida que sabe o valor da vida. Gente nossa, que mantém a esperança ainda viva. Soldados são vários, guerrilheiros, poetas rebeldes, rappers fuzileiros. Braço fiel pelas ruas da família, sintonizando os rádios em todas as esquinas. Cada mente uma vítima toma. O mundo é arena, é guerra, é lona. No passo a passo, descalço ou de pônei, não? Literatura com a música é meu bonde. Que vem de lá, vem do fundo do coração, onde cada palavra tem seu peso na decisão. Então, quem é, é, sabe de cor. Rap nacional, sem medo, sem dó. Querem saber, vou dizer o nome dela. Sou favela, sou favela. Querem saber, vou dizer o nome dela. Sou favela. Querem saber, vou dizer o nome dela. Sou favela, sou favela. Querem saber, vou dizer o nome dela. Sou favela. Eu canto com respeito por você, favela tão amada que tanto me fez crescer. Que a muita inteligência amor vai colher no amanhã. O amor que deu a vitória pro Vietnã. Favela não é ser, sem cultura. Favela é saber viver e ter postura. É nós, é nós. Então seja nós mesmos. É tudo nosso, mas os nossos estão morrendo. Meu rap não ficou acuado, escondido. Saiu do meu caderno e conquistou pais e filhos. Tem tempo, tem nota, tem métrica. Sentimentos, glória, técnica. Um salve, salve, pronto pro combate. Desistir não é pra nós de verdade. O sonho nosso de cada dia. Apresento a vocês minha família. Querem saber, vou dizer o nome dela. Sou favela, sou favela. Querem saber, vou dizer o nome dela. Sou favela. Querem saber, vou dizer o nome dela. Sou favela, sou favela. Querem saber, vou dizer o nome dela. Sou favela. Nas favelas, meu povo e seus sonhos, as histórias, conquistas e planos. É por ela, por nós que cantamos. Favela Miliana. Nas favelas, meu povo e seus sonhos, as histórias, conquistas e planos. É por ela, por nós que cantamos. Favela Miliana. Hortolândia, minha casa, minha quebra. Sou favela, sou favela. A Cooperifa recita por ela. Sou favela. Em cada canto da cidade tem ela. Sou favela, sou favela. Eu acredito no coração da quebra. Sou favela.